Rádio USP apresenta Tempo de Concerto. Hoje você vai ouvir Garimpo Musical. Produção e apresentação do professor do Departamento de Música da USP, Diósnio Machado Neto. Boa noite, estamos começando o programa Garimpo Musical. Eu sou Diósnio Machado Neto, produtor e apresentador, professor de História da Música e Música Brasileira do Departamento de Música da ECA USP, que traz para você música brasileira de todos os tempos. Encerrando este mês de março dedicado à audição de obras de Heitor Villa-Lobos, ouviremos obras para música de câmara. Iniciaremos escutando o trio número 1, escrito em 1911, nos movimentos Allegro non troppo, Andante sostenuto, Scherzo, Allegro troppo e Final. A interpretação é do trio da Rádio MEC, Alceu Boquino ao piano, Anselmo Zlatapolsky ao violino e Iberê Gomes Grosso ao violoncelo. Thank you. Thank you. Escutamos de Heitor Villa-Lobos o trio número 11, na interpretação do trio da Rádio MEC. Escutaremos a seguir um ciclo de 11 canções, Lundo da Marquesa de Santos, Modinha, Cantilena, Napopé, Você Diz Que Sabe Tudo, Romeiro de São Francisco, Quadrilha das Estrelas do Céu do Brasil, Xangô, Canide, Machadinha e Margarida. A interpretação é do quarteto vocal da Rádio MEC. Certa noite, num terreiro, quando a lua em farinheiro peneirava pelo chão, que me apopei quando sentas a ferida vai buscar resto de vida no calor de coração. Você contar. Certa noite em terreiro, quando a lua em farinheiro peneirava pelo chão, que minha copé quando sentas a ferida vai buscar resto de vida no calor de coração. Você é minha popé, sou teu amante de mim. Thank you.

quieta Margarida, uqui, uqui, uqui, quieta Margarida, uqui, que vai fazer? Quieta Margarida, uqui, uqui, uqui, quieta Margarida, uqui, que vai fazer? La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Escutamos de Heitor Villa-Lobos um ciclo de 11 canções. E assim, encerramos mais uma edição do programa Garimpo Musical. Gostaria de agradecer a sua audiência, assim como os trabalhos técnicos de Sebastião Marciano. Uma boa noite e até a próxima segunda-feira. Você ouviu Garimpo Musical. Produção e apresentação do professor do Departamento de Música da USP, Diósnio Machado Neto. Tempo de Concerto. Realização: Rádio USP.